Eu não tô bem, quem que tá bem? Tem uns porém, não tem vintém. Tem minha família, a família e cuidado, meu neném. As pessoas não necessitam de lição de moral, elas precisam de atenção. Isso que trato emocional, morar no fundo de um quintal, contamina o racional. Quem me dera minha quimera, visaço espiritual. Eu não tô bem, por mais que as palavras tenham poder, eu não vou fingir que tô bem, só pra fazer uma social pra você. Tô me sentindo igual Davi na caverna de Adulão, que formou um batalhão por injeção de solidão. Por falta de condição, foi raro os tênis da vitrine. É essa sensação que carrega os meninos ao crime. Eu escolhi ser cristão, não só pra ser diferente. Eu aceitei Deus na minha vida pra ele mudar minha mente. Converter-se não melhora a vida na caminhada. Quem não entende isso nunca vai arrumar nada. O pior é encarar negativismo com folia, esconder as frustrações, os momentos de alegria. O aluguel tá atrasado, tem contas a pagar. Não tem PC, carro do ano, dinheiro pra melhorar. E às vezes eu acho que vivo obrigado com Deus. Só sem valores, com valores eu tento guardar os meus. Complicado pedir perdão, difícil é perdoar. Fingir que nada aconteceu, reatar, continuar. Aquela mina é mó ramela, quando o pan ela amarela e quer cobrar a atenção da madrinha da Cinderela. Isso é mentira do inimigo, ele não trabalha mal. Eu só preciso descobrir o que tá me fazendo mal. Eu não tô bem, não tenho nem força pra chorar. Eu não tô bem, nem força pra falar com Jeová. E o que que há? Quer entender quanto problema há pra resolver? Quanto problema há pra resolver? Eu não tô bem, não tenho nem força pra chorar. Eu não tô bem, nem força pra falar com Jeová. E o que que há? Quer entender quanto problema há pra resolver? Quanto problema há pra resolver? Desacreditado, sem força, frustrado. Às vezes eu me sinto assim, meio incomodado. Saca? Sufocado, tipo atormentado. As ideias do Ago, tio, tá amarrado. Histórias do passado me complicam, me limitam. E os assuntos mal resolvidos só se multiplicam. Sem carro, sem casa, sem moto, sem foto, sem foco. E o desânimo me acompanhando, querendo ser sócio. Coisas ruins chegam primeiro, na sequência vem as boas. Acordei com uma vontade de sumir do mundo e das pessoas, de sair, ficar de boa. Só pensar na minha coroa, à toa, sozinho, o cérebro eu frito. Hoje eu tô me sentindo tão doente de espírito. Tem coisas pra enfrentar e eu nem tenho força mais. Como eu vou resolver as minhas crises pessoais? Por que paralisar por não obter os reais? Eu tenho tudo pra culpar a separação dos meus pais. Mas essa situação não vem ao caso. Ruim mesmo é sentir que a angústia vem a prazo. Mesmo não sendo bom, sozinho fico, solitário me irrito. Tento vencer os mitos, me alimento de versículo e guardo cada um que me ajuda a não ter atrito. Andando na rua tem hora que o ódio aflora e falta oportunidade de pôr tudo isso pra fora. Eu sei que não me desempenho quando é sempre a melhor hora. E as pessoas importantes da minha vida vão embora. Creio tanto em mim e às vezes sou tão banal. É simples, pra cada dia basta seu mal. Eu não tô bem, não tenho nem força pra chorar. Eu não tô bem, nem força pra falar com Jeová. E o que que há? Quer entender quanto problema há pra resolver? Quanto problema há pra resolver? Eu não tô bem, não tenho nem força pra chorar. Eu não tô bem, nem força pra falar com Jeová. E o que que há? Quer entender quanto problema há pra resolver? Quanto problema há pra resolver? Que vontade de chorar que me deu quando parei pra pensar. Enquanto problema há pra resolver, o que contamina o homem é o que sai do coração. Como não me expressar passando por provação? E pra me passar por vítima eu não tenho vocação. Então me deixa ser livre pra falar um palavrão. Aí, quero me afastar de heresias, me prostrar e confessar os meus atos de hipocrisias. Admitir que eu sou fraco, sou frágil, que eu minto, que eu falo e não faço. Que coisas importantes eu deixei pelo ralo. Que eu blefo, que eu calo, que eu saio pela tangente. É quente, o tolo quieto fica inteligente. Deus, como eu posso ser tão infiel assim? Eu não tô bem, hoje eu tô sentindo uma raiva de mim. É de graça a depressão, quer pegar e esperar na fila. Eu desejo longe de mim quem sempre recorre à mentira. Um problema a menos, um problema a mais. Tem que rir pra não chorar, a vida é assim, tanto faz. Jesus chorou, eu chorei, você chorou, quem não chorou? Sepulcro caiado, tô longe de querer ser morou. Que a mágoa não prejudique a minha retina. E não ser realizado afeta minha autoestima. Que tudo vai dar certo é fácil de deduzir, mas gerar essa certeza é questão de decidir. Já passou da meia-noite, um novo dia, que beleza. Vou dormir pra descansar e amanhã